então registra. Minha presença nunca é benquista. Meu soco sai como efeito dominó. Reconhecido o rei do xilindró. Esses bafos sente o peso da plant. Passo por cima que nem um tanque. Castelo pega fogo igual ao inferno de Dante. No rap prolificou pelo viés empírico, satírico, com a sucessão do meu destino. Já disseram antecessores, professores de valores. Quem tá na rua não faz hit, sou companheiro. Levo o legado desde menino. Não foi pela ascensão que eu perco o título. Nosso som é legítimo. Passei sobre a ingenuidade, a maloca. Entre a hóstia e a coca. E é sobre esse caos que eu rimo. Contemporâneo igual dicionário. Automaticamente muita treta pros otários. Conteúdo absurdo pros coxinha. Polêmico demais pra sua família. Irmãos metralha. Contemporâneo igual dicionário. Automaticamente muita treta pros otários. Conteúdo absurdo pros coxinha. Polêmico demais pra sua família. Irmãos metralha. Adjetivos a minha pessoa. Requer um mínimo de inteligência e um vocábulo pomposo. Diletante e totalmente encantado com essa língua que me ajuda a dar resposta pros otários. Procurado por quem sempre quer encrenca. Solicitado quando a corda arrebenta. É nessas horas você vê quem é quem. Fica esperto, meu irmão, na madrugada louca. Mulher zica, birita, se esquiva e pá. Mas não dá, assim eu sigo. Leio um livro, escuto o Chico, fumo um beck pra ficar tranquilo. Ha, a vida é foda, me obriga a ter um vício pra encontrar sentido dentro da realidade. Sou um assunto e evidência pros amadores que querem manter as aparências, mas eu não vacilo. Contemporâneo igual dicionário. Gramaticamente muita treta pros otários. Conteúdo absurdo pros coxinha. Polêmico demais pra sua família. Irmãos metralha. Contemporâneo igual dicionário. Gramaticamente muita treta pros otários. Conteúdo absurdo pros coxinha. Polêmico demais pra sua família. Irmãos metralha. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Durma no barulho e nunca mais ficará em pé. Me dê bobeira, vai pra casa do caralho. Seu galho é subir, cuzão. E você tá ligado. É sempre bom tá esperto. Malandro é malandro e mané é mané. Ladrão. Muita treta. Muita treta. Fica ligeiro.